Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. E vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. É, 17 de outubro de 2016 e após uma semana sabática estamos de volta com a Arquibancada Mackenzie e com estreias, não é mesmo, João Iso? É isso mesmo, Luiz. Bom, mas antes delas, vamos a Arthur Garbor. Boa noite, Arthur, e qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Antes do meu destaque, só gostaria de lembrar nossos ouvintes que eles podem nos ouvir também pelo aplicativo TV Mackenzie, disponível na Google Store e na Apple Store também. É só baixar lá, colocar Rádio Mackenzie e escutar Arquibancada em qualquer lugar. E o meu destaque de hoje, vai para as polêmicas da arbitragem. Tivemos muitas esse final de semana, a arbitragem no Brasil não tá fácil. É, repercutiremos bastante esse assunto ainda. E bem lembrado também, Arthur, chama a tia, a avó, chama todo mundo para ouvir a Arquibancada. Pode chamar todo mundo. Bom, a seguir temos João Iso. Boa noite, João, e qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Palmeiras, que venceu o Figueirense e se isolou ainda mais na liderança do Brasileirão. Muito bem, João. E agora temos uma das estreias, não é mesmo? Gabriela Berman, boa noite. Qual o seu destaque? E, óbvio, muito bem-vinda ao Arquibancada. Boa noite, Luiz. Meu destaque é a vitória do Corinthians de 2-0 em cima do Atlético Mineiro no último domingo, na reestreia de Oswaldo de Oliveira. É, o Oswaldo reestreia com o pé direito no timão. E por último, mas não menos importante, temos Gustavo Marques. Boa noite, Gustavo. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Meu destaque é o São Paulo, que hoje tem situação complicada e vai ao Rio de Janeiro para jogar contra o Fluminense. É, e como bem disse o Gustavo, vamos começar falando do tricolor. Solta o hino do São Paulo! Vai lá, para de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! É, torcedor tricolor, é hoje. O São Paulo tem tarefa dificílima contra o Fluminense no Edson Passos. E é vencer ou vencer, né, Arthur? É, exatamente. São Paulo que tá lá se aproximando muito da zona da degola. Só não vai entrar nessa rodada porque o Vitória já jogou e perdeu. Mas tá muito próximo, um ponto separa o São Paulo da zona de rebaixamento. Se perder hoje, fica numa situação muito ruim e já na próxima rodada pode entrar no Z4. E o Ricardo Gomes que tá na Berlinda, né? A situação dele e do São Paulo tá muito complicada, né? Tá um ponto, né, da zona de rebaixamento, né? O Vitória 35 e o São Paulo 36, né? Então, é um jogo importantíssimo, porém muito difícil. O Fluminense está na nona posição, precisa vencer para chegar mais próximo do grupo dos 6 e precisa vencer. E o tricolor que não marca fora de casa desde o dia 7 de agosto, quando venceu o Santa Cruz por 2-1. É, isso só agrava mais ainda a situação do tricolor. É um dos piores ataques, né, do Brasileirão, né? É, o São Paulo. Com Chaves no ataque, não se espera outra coisa, né? O Luiz, que é um admirador do futebol do Chaves. Ele gosta de ressaltar. Por que será? Ah, é porque ele é muito ruim, né? É mesmo, né? Ele é péssimo. É o entusiasmo, ele mostra, assim, o entusiasmo não, na hora da fala, né? É porque tá fácil reconhecer quando um jogador tem qualidade ou não. Ó, com o Gustavo, por exemplo, ó. Por acaso. Por acaso, por que Gustavo, será, né, que tá falando do Gustavo? Por acaso, o que você acha do futebol do Gustavo? É uma nojeira, né? Então, não é fácil de reconhecer? É fácil. Então, é a mesma coisa com o Chaves, não que eu seja São Paulino. Ah, tá bom. Complementando aqui um pouco o que o João falou, São Paulo tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, tem apenas 28 gols, empatado com o Figueirense como segundo pior ataque. O América Mineiro tem o pior, tem apenas 19. E a fase do São Paulo, não só em balançar as redes, não é nada boa. Nos últimos 10 jogos são apenas 9 pontos conquistados. Uma fase realmente péssima, a terceira pior campanha das últimas 10 rodadas, e isso explica muito bem a situação do time paulista no Campeonato Brasileiro. E a provável escalação do São Paulo seria o Cueva, o Kelvin e o Chaves, que é pra tentar tirar o São Paulo dessa zona aí. Três atacantes, vai pra cima do Fluminense mesmo jogando fora não de casa. Não tem jeito, né? Precisa do resultado, né? Exatamente, tem que correr risco. Exatamente. Mais uma vez, Michel Bastos não é relacionado e o Cruzeiro está de olho no meia. É, Michel Bastos é bom jogador, né? Mas tá sem clima no São Paulo faz tempo, né? A gente fala isso faz tempo aqui no Arquibancada Mackenzie, que o Michel Bastos e o São Paulo é um casamento que realmente não deu certo. Hoje, inclusive, eu vi que há negociações por uma troca do Michel Bastos entre Rafael Marques, do Palmeiras. Então, os rivais fazendo uma troca que também já foi especulada há um tempo, mas aí o Rafael Marques fez o sétimo jogo dele pelo Campeonato Brasileiro e não pôde se transferir, e estão especulando isso para 2017. O que vocês acham dessa troca? Seria benéfico para ambos os times, pelo menos eu acho. Eu também acho que seria bom para os dois rivais, né? São Paulo que, com trocas entre rivais, tem lembranças não tão boas, né? Rodrigo Souto, Arouca... Jadson, não, por mais que o Pato tenha... Dado certo no São Paulo, acho que o Corinthians saiu melhor nessa troca. Com o Rodrigo Souto também, o Santos saiu melhor quando o Arouca foi. Vamos ver se nessa troca, sendo entre Rafael Marques e Michel Bastos, vai ser melhor. Quem você acha que sai melhor nessa, Guilherme? Gustavo, desculpa. A troca, se trocar Michel Bastos e Rafael Marques. Eu acredito que o Michel Bastos não vai ganhar nenhum espaço no Palmeiras, ainda mais pelo elenco que o Palmeiras tem. Michel Bastos não tá na qualidade ali de um Dudu, Gabriel Jesus, que... Então, o Michel Bastos eu acho que viria para compor o elenco, né? Não para ser titular, não vai chegar lá e já assumir a condição de titularidade, né? Mas o Rafael Marques eu acho que cairia muito bem no São Paulo, na minha opinião... O Rafael Marques é um jogador, um atacante muito versátil, né? Pode jogar como centroavante, às vezes falso 9, jogar pela ponta, né? Apesar de que nessa posição ele não rende muito, mas eu acho que seria uma boa pro São Paulo, sim. Eu também acho, eu gosto do Rafael Marques, gosto do Michel Bastos também. Acho que ele não viria para ser titular, viria para compor elenco, mas seria um bom reserva, conseguiria... alavancar o time do Palmeiras, melhorar a qualidade do time, eu acho. Sem dúvida, ainda mais no calendário ano que vem com a Libertadores também, sim, né? Sim, vai apertar bastante o calendário. Sim. Bom, e voltando um pouco ao jogo, João, se o São Paulo não vencer o Fluminense, passa a ser uma realidade o rebaixamento pro Tricolor? Já é uma realidade faz tempo, né? Mas eu acho que caiu a ficha do torcedor e até do elenco mesmo, mais recentemente, né? Depois dessa derrota do Santos, eu acho também. E agora um ponto... É muito complicado, essa situação já fica praticamente sem volta para o Ricardo Gomes, né? Eu concordo bastante, já é uma realidade, independente do resultado de hoje, se vier a vitória, se vier derrota, São Paulo, fantasma do rebaixamento, está assombrando o tricolor paulista. Por mais que vença hoje, vai para 39 pontos, consegue subir bastante, vai para a 12ª colocação, ainda fica próximo do rebaixamento, em uma rodada, tudo pode mudar, mas se perder hoje, o fantasma vai vir pesado no tricolor paulista. E o São Paulo, para tentar sair do Z4, eles botam os ingressos a R$10 para chamar a torcida para tentar ajudar o São Paulo, né? É, um fator que foi utilizado em 2013, quando o tricolor vivia a mesma situação, e vamos ver se o remédio vai funcionar da mesma forma. E eu só queria ressaltar, Arthur, apesar de o São Paulo se vencer, ampliar a vantagem para a zona em 4 pontos... 4 pontos, exatamente. As próximas duas rodadas do São Paulo são bem favoráveis. São Paulo enfrenta a Ponte Preta no Morumbi. Não acho um jogo fácil, né? Mas com o Morumbi lotado, o São Paulo acho que tem grande chance de vencer o jogo. E o já rebaixado América Mineiro. Lá em Minas, né? Lá em Minas. Esse time aí, não. A gente vai comentar mais hoje, mas é muito fraco, né? E Ponte Preta é o dever de casa, né? O São Paulo precisa vencer, né? Só que a gente já vem alertando, é bom lembrar que o São Paulo teria uma sequência muito difícil, né? Contra Sport, Santos e Fluminense. Empatou com o Sport, né? Um jogo que saiu na frente e perdeu em casa pro Santos, né? É um jogo bastante injusto, né? Mas como o futebol não tem justiça, São Paulo... Não, foi injusto. Ah, tá. Você viu o jogo? São Paulo e Santos. São Paulo jogou melhor. Não, o Santos jogou mal, realmente, é verdade. Foi um resultado muito lamentado, né? E agora o São Paulo precisa ganhar do Fluminense no Edson Passos, que é uma tarefa muito difícil. Quais são os palpites para vocês aí? Gustavo, qual o palpite para hoje? São Paulo e Fluminense? Eu acho que 2-0 pro São Paulo. Opa! Empolgou? Otimista aí com o momento tricolor. João? 2-0 pro Fluminense. 2-1 pro Fluminense. E você, Gabriela? 2-0 pro Fluminense. Olha, todo mundo apostando aí no Flu também. Vou 3-1 com direito a show de Gustavo Scarpa. Você tem ele no Cartola? É óbvio, né? Ah, porque quem não tem, que né? Com não certeza. Tem. E pra fechar o bloco do Tricolor, Gabriela trará a escalação do São Paulo. Denis, Bufarini, Michael, Rodrigo Caio e Mena. Thiago Mendes, João Schmidt, Robson, Cueva e Kevin Chaves. É, Chaves, meu Deus. Ele... Robson vai jogar, né? Robson vai jogar. Quem é Robson? Pior que ele não foi mal contra o Santos. Robigol. Robigol. Coloca gol no final do jogo. É sério que é Robigol? É Robigol. Ele veio do Paraná. Ele era artilheiro do Paraná na Série B. Ele é volante? Eu não conheço. Não, ele é atacante. Atacante? Vai jogar com quatro atacantes? Com quatro? Não, é que ele joga pelo meio também. Ah, vai tipo armando. Ele é mais ou menos na posição do Cueva, faz a função do Cueva. Joga pelas pontas e também no meio. Se o Cueva não tá resolvendo, é a mesma função. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu acho que o Cueva rende muito mais quando ele joga pela ponta do que pelo meio. Ele é um cara muito mais de velocidade do que de qualidade de passe, na minha opinião. Concordo. Então... talvez com a entrada do Robson, melhore o desempenho do Cueva e o Cueva pelos lados do campo consiga driblar mais, chutar, arriscar mais e isso pode ser bem benéfico para o São Paulo. Bom, muito bem, amanhã repercutiremos bastante o jogo do Tricolor. Agora é hora de pular o muro, vamos falar do Verdão, solta o hino do líder! Quando surge o verde imponente no gramado em que a luta CT Tricolor, nada está bem. No Palmeiras está tudo a mil maravilhas. O Verdão venceu ontem o Figueirense no Orlando Scarpelli, em um jogo mais uma vez marcado pela polêmica arbitragem. Mas o Verdão se portou bem, né, João? E mereceu a vitória. É, São Paulo. O Palmeiras que jogou, fez um primeiro tempo muito mediano, né? Não teve muito brilhantismo, né? O Figueirense até acho que teve uma chance melhor que uma boa defesa do Jailson. Mas no segundo tempo, né, repercutiremos mais, teve um pênalti pro Palmeiras, batido pelo Jean, e depois o outro gol marcado pelo Jean, mas o Palmeiras também conseguiu se impor, né, na casa do adversário e fez um segundo tempo bastante, né, contundente. Realmente foi um jogo apertado pro Palmeiras. 2-1, né? Desculpa. 2-1, teve uma falha do Jailson no primeiro gol do Figueirense. O Figueirense que tá lá também na disputa do rebaixamento, tá nessa fase de desespero, então foi pra cima do Palmeiras. Nesse lance de falta que você comentou, o Jailson fez uma defesa muito difícil. É. Se aquela bola entra, no Minas, barreira, se não me engano. Isso. Se aquela bola entra, pode mudar totalmente o destino do jogo. O Figueirense saindo na frente, poderia se fechar atrás. Então o Jailson, que apesar que falhou no gol do Figueirense, foi bem importante para essa vitória do Palmeiras. E o Palmeiras se mantém como o melhor de praticamente tudo no Campeonato Brasileiro. Fala, né? Pra gente, tem, Arthur. Tem o melhor ataque, com 54 gols marcados. Tem a segunda melhor defesa, 28 gols sofridos, apenas um gol sofrido a mais do que o Atlético Paranaense. Tem a melhor campanha das últimas 10 rodadas. Eu acho que, se eu não me engano, é o quarto melhor mandante, é o melhor visitante do campeonato. Então o Palmeiras tá com o melhor segundo turno, tá credenciado, também, tá, né? Bem forte, tá indo com tudo pra cima pra ser campeão desse Campeonato Brasileiro. Vamos ver, o que vocês acham? Quem você acha que vai ser campeão? Ih, eu acho que o Palmeiras já tá com a mão na taça. Abriu quatro pontos é difícil, agora, né? Pois é, e você, Gabriela? O Palmeiras será campeão do Brasileirão? Acho que ele tem grande chance, sim. Ele tá jogando muito bem. Então, acho que ganha campeão. É uma boa aposta, viu? Não, porque... tem cheirinho, então, pra vocês. Não tem cheirinho de hepta do Flamengo. Não tem. Cheirinho muito verde, difícil, né? Cheiro verde. Cheiro verde, é o novo tempero. Bom, agora vamos falar do lado das... Não, pode... Você quer falar, ô, João? Eu quero falar. Por favor. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que o Gabriel Jesus tá jogando mal. Levou o cartão, está suspenso pro próximo jogo, né? É o Santos, né? Não, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Sport no Allianz Parque. Ah, tá. Mas Brasileirão. Pega o Grêmio na Copa do Brasil. Tinha isso aí. Mas o Gabriel Jesus levou 3 cartões seguidos, né? É bom lembrar. Me decepcionou no Cartola e há muita gente, com certeza. E eu acho que apesar do pênalti que ele conseguiu, né, ganhar, entre aspas, né? Nesse jogo passado, ele tem caído de rendimento. O que vocês pensam? Sim, eu inclusive, isso que você falou me lembrou uma piadinha que eu vi no Facebook, que o Palmeiras deveria contratar o Gabriel Jesus da seleção. Porque na seleção ele jogou muito bem, marcou gols, marcou belos gols, e no Palmeiras realmente não tá rendendo o que a torcida espera nos últimos jogos. Ele que, inclusive, divulgaram uma foto dele que ele ficou com o olho roxo depois do encontrão que ele tomou nesse lance polêmico do pênalti, uhum. O que alimentou um pouco mais também essa polêmica. Questão, né? E ele que não deve jogar, não só ele, né, mas alguns outros jogadores não devem jogar quarta-feira no confronto pela Copa do Brasil, não. O Palmeiras deve ir com o time reserva. Mas o ideal seria ele jogar, porque ele já tá suspenso do próximo, né? Se você for pensar por essa lógica, talvez ele jogue, vamos, né? Ver. O Cuca disse que vai jogar com o time reserva, mas a gente vai repercutir isso durante a semana também, mais sobre o confronto da Copa do Brasil. Com certeza. Agora, dos lances capitais da arbitragem, foi pênalti no Dudu e no jogador do Figueirense? Boa pergunta. São lances polêmicos. O lance do Figueirense, do pênalti do Figueirense, eu achei aquele típico lance que o jogador tentou ludibriar o árbitro e não deu certo. Eu achei que foi pênalti, mas ele se jogou de uma maneira que o árbitro achou que ele simulou e acabou não marcando o pênalti. No Dudu também foi um lance polêmico. Eu achei que foi mais pênalti, inclusive, do que no Gabriel Jesus. Eu ia falar isso. No Gabriel Será Jesus... que ele compensou o erro? Talvez tenha pesado na consciência dele. Mas não sei se entra na cabeça do árbitro isso, né? Ah, eu acho que entra, sim. Dependendo do jogo, uma competição mata-mata, ainda mais um time brasileiro jogando contra um argentino, ele pode até pensar nisso. Não sei se é um campeonato brasileiro, 31ª rodada, não sei se entra muito na cabeça do juiz. Eu não concordo, eu acho que o juiz tem essa, assim, independente do jogo, independente do contexto, tem essa de querer compensar algum erro quando tem a oportunidade. Então eu achei, no lance do Dudu, eu achei que foi muito mais pênalti do que no Gabriel Jesus e ele acabou compensando. Só pra ressaltar, concordo plenamente, o pênalti no Dudu foi mais pênalti do que o Gabriel Jesus. Na minha opinião, não achei pênalti a jogada do Gabriel Jesus. Eu também não. Achei uma jogada normal e que se o árbitro começa a dar pênalti desse tipo de lance a cada jogo, a gente vai ter pênalti toda rodada, né? Realmente. Então... Bom, e o lance acho que mais capital da partida foi o gol. O segundo gol do Jean, que no arremesso lateral do Dudu a bola teria saído. Pra não, você... não teria entrado. É. No caso. Exato. Perdão. E, Gustavo, pra você, aquele lance determinou o resultado final da partida? Determinou claramente. Ainda mais quando o Flamengo perdeu por 2-1 o jogo. O Palmeiras conseguiu abrir 4 pontos sobre o Flamengo com essa vitória. Então, aquele lance foi o que fez com que o Flamengo ficasse 4 pontos abaixo do Palmeiras e o Palmeiras ali, de novo, com a mão na taça. Bom, eu concordo, é verdade, mas é um lance muito difícil para o Bandeirinha avaliar. Eu acho que nenhum Bandeirinha sai olhando nos mínimos detalhes um arremesso lateral. Não sei, o que me chamou a atenção também é que o Dudu cobrou o lateral, ele devia estar a uns 3 metros da linha lateral, ele estava muito para trás. Então isso acaba chamando a atenção e ele jogou ela bem lateralmente, ela quicou fora, lembrando que a regra, a bola tem que entrar em campo, no primeiro toque, independente se seja algum jogador, a bola tem que estar dentro de campo, ela quicou totalmente fora, o que deveria voltar o lateral. Eu achei que o juiz deveria estar atento, sim, nesse lance. É um erro capital que saiu o gol, foi um 2-0 e mudou a trajetória da partida. Então eu achei um erro grave do juiz. É a mesma coisa, né? A gente não vê muito mais hoje em dia, mas quando o jogador bate o escanteio fora Sim, do quarto de círculo. Isso, esqueci essa palavra. Tem que ser responsabilidade do juiz ou do bandeirinha que estiver mais perto. Esse tipo de lance pode alterar totalmente a trajetória de uma partida e eu concordo com o Arthur. Bom, e para fechar o bloco do Verdão, tem uma notícia direto do Globo Esporte, que segundo o site IR Mina, já tem um pré-contrato assinado junto ao Barcelona por 31 milhões de reais. O Barcelona que sempre tem esses pré-contratos com vários jogadores. Impressionante, Barcelona contrata, né? Muito jogador, muito o Gabigol jogador. Tinha, eu acho. O Gabigol tinha com o Barcelona? Eu sei que o Neymar tinha antes, bem antes de fechar o contrato tinha com o Barcelona. Pré-contrato com o Chelsea, Real Madrid, tinha tudo. Realmente, o Neymar era muito disputado. É. Mas não sei se o Mina é jogador a nível de Barcelona, o que vocês acham? Eu acho ele um dos melhores zagueiros do Brasil e, consequentemente, da América do Sul. Eu não sei se a ponto de ser titular daqui a algumas temporadas no Barcelona, mas com certeza para compor elenco, né? Eu concordo que... Desculpa, Luiz. Não, eu concordo que ele é um dos melhores zagueiros atualmente no Brasil. Talvez até na América do Sul também, não tem muita concorrência. Mas eu acho que ele não tem nível de Barcelona, não. No máximo, assim, para compor elenco, estourando, mas para disputar a vaga de titular, eu acho que não chega a esse nível, não. Bom, e Gustavo, só para fechar, eu quero a sua opinião. Gabriel, o IR Mina deve sair do Palmeiras? Acabou de chegar, né? Não. Tá jogando bem no Palmeiras, fazendo gol. É um dos zagueiros que já chegou, já tá com 4 gols. E tá destruindo na zaga do Palmeiras ali. Que impulsão, né? Acho que não deve sair, não. Não. E acabou de chegar, né? É. Torcedor palmeirense pode sentir falta das dancinhas, né, depois do gol. Exatamente. Vocês dançam igual a Yari Mina? Não, deixa pro João. Esse eu aprendi com você, Luiz. Ah, a dançar daquele jeito. Que isso. Nas nossas aulas de dança, né, João? É, saudades. Bom, falamos bastante já do Palmeiras. Agora vamos para a Itaquera. Solta o hino do Timão! O Timão que depois de um mês reencontrou a vitória diante do América Mineiro em partida marcada pela reestreia de Oswaldo de Oliveira. João Izzo, é o começo para uma redenção corintiana? É, quem sabe, né? A torcida corintiana rejeitou bastante a contratação do Oswaldo, mas de qualquer maneira, quem é torcedor do Corinthians com certeza vai torcer para um bom trabalho, né? Ninguém vai querer o mal do cara. E ele estreou bem, o Corinthians se impôs, né, no último jogo, né, nesse último jogo contra o América Mineiro, fez um ótimo primeiro tempo, dominou completamente a partida, até porque o América é bem fraco, né? E já tá rebaixado. E no segundo tempo foi bem nítido que o Corinthians se poupou, administrou o resultado, porque o time não oferecia muito perigo, e aí se poupou porque o Corinthians tem um jogo muito difícil agora, né, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, pelas quartas. Sim, o Corinthians começou, como você falou, começou muito bem, começou indo pra cima, criando muitas chances. Há muito tempo que eu não vi o Corinthians com tantas oportunidades de gol, logo nos primeiros 20 minutos, já com Guilherme, com Romero, com Rodriguinho, exatamente, conseguiu marcar 2 gols, o Guilherme que jogou muito bem. Foi o melhor, foi melhor em campo, deu 2 passes espetaculares pros 2 gols do Corinthians, e agora voltando de lesão, deve se firmar como titular. E outra disputa pela vaga de titular é no gol do Corinthians, né? Quem, sim. O que vocês acham aí? Quem que vai ficar? Cássio ou Walter? Ah, acredito que Walter. Walter, porque o Cássio tava numa fase. Ele começou uma fase ruim esse campeonato. E o Walter tá conseguindo se firmar ali no gol. E ainda mais com a vitória de ontem, acho que ele consegue foi uma muito bem oportunidade. Foi muito bem. Fez uma defesa espetacular. Nossa. Não sei se vocês viram. Eu não lembro qual que é o nome do jogador do América, que Tony. Deu aquele. Como? Tony, isso, que ele deu aquele chute de fora da área. Foi até cumprimentar. Foi até cumprimentar, exatamente isso que eu ia falar. Ele foi cumprimentar o Walter pela bela defesa que fez. Isso mostra quão bonita foi aquela defesa do goleiro corintiano. E difícil também, né? Difícil. O Arthur ressaltou, né, aqui do Guilherme, que o Guilherme foi contratado para, em tese, substituir o Renato Augusto no Corinthians. Não deu certo naquela posição. Depois ele começou a jogar como o famoso 10, né? O 10 clássico. Teve alguns momentos bons, mas também oscilou. Até que se machucou e agora voltou como titular para ser esse falso 9, né? Esse centroavante. Nos últimos 2 jogos, ele teve um belo desempenho, né? Fez 2 gols e agora 2 assistências. Mas eu fico em dúvida se ele vai manter, porque o Guilherme ainda não conseguiu ter uma sequência esse ano. E também porque foram 2 adversários fraquíssimos, né? Que o Corinthians enfrentou, que ofereceram muita liberdade. O que vocês acham disso? Então, eu gosto muito do futebol do Guilherme. Eu acho ele um cara muito inteligente. Muita visão, né? Muita visão de jogo, mas o problema dele, eu acho que ele não consegue resolver o jogo sozinho. Não é aquele cara que você joga a bola nele que ele vai resolver o jogo. Ele depende muito da movimentação dos companheiros. Como era o Jadson, né? Como era o Jadson. O Jadson, eu acho que ainda era mais Renato decisivo, Augusto, talvez, né? Porque o Jadson ainda tinha bola parada. Então, em bola parada, ele podia decidir um jogo. O Guilherme, ele depende muito da movimentação dos companheiros dele. Então, ontem o Romero teve uma movimentação muito boa. Ele deu muita o Oswaldo deu muita liberdade pro Rodriguinho. Então, isso facilitou muito o jogo do Guilherme, a distribuição de jogo dele. Mas se o Guilherme jogar com um time, um meio campo que não se movimente tanto, eu acho que ele tem tudo pra desaparecer no jogo, mas vamos ver, o torcedor corintiano torce muito pra que essa fase dele boa continue e ele dê muitas alegrias pro torcedor. Bom, e agora eu quero saber, Gabriel, o Corinthians, com o retorno de Oswaldo, pode garantir vaga pra Libertadores? A vaga pode se tornar uma realidade pro Timão? Acredito que sim, com a volta de Oswaldo de Oliveira, tem grandes chances disso acontecer. Então, espero que consiga chegar e seja campeão da Libertadores. É, pro futebol paulista realmente empolgou, hein? É muito bom o Corinthians estar entre os primeiros colocados. E para você, João? É, eu acho que o bom futebol deve estar, né, na Libertadores, né? Atualmente o Corinthians vem oscilando bastante, então não dá para cravar que vai conseguir. Ainda mais que o Oswaldo de Oliveira é um técnico que não tem tido sucesso, né, nos últimos anos. O último título dele, vale lembrar, que foi o Campeonato Carioca pelo Botafogo em 2013, que foi o último grande trabalho dele, realmente, né, que além desse título, conseguiu classificar o Fogão para a Libertadores de 2014. E era aquele o ano do ataque que o Botafogo tinha o Yuri, que hoje está no Atlético Mineiro, o Rafael Marques, no Palmeiras, e o Seedorf, né. Grande Seedorf. E só falando aqui sobre o Corinthians agora no G6, né, que não é mais G4. Pode virar G7, pode virar ano que vem G8, G9. Meu Deus do céu. Confusão, tem vaga pra todo mundo. Daqui quem quiser a pouco ir pra Libertadores. Até o time da minha avó tá na Libertadores. Qual que é o time da sua avó? Da minha avó? Não sei. Coringão que tá agora empatado com o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, portanto o primeiro time, ou no caso o último time, a se classificar para a Libertadores. Se o Fluminense vencer hoje, pula para 49 pontos, entra nesse G6, joga o Corinthians para a oitava colocação, fica um ponto na frente. Mas é um ponto não é nada, né? Em uma rodada, uma vitória, você consegue tirar. E o Botafogo tá impossível, né? O Botafogo não tá numa para fase... de ganhar. Quem diria, né? Realmente espetacular. Tem a segunda melhor campanha do segundo turno. 27 pontos conquistados em 12 jogos. Fica só atrás do Palmeiras, né? Que tem 28. Fase do Botafogo com Jair Ventura, realmente ninguém esperava por essa. E com jogadores até limitados, né? Sim, o elenco do Botafogo não é muito bom. E os próximos jogos do Corinthians aqui tem... pedreira pela frente, vem o Flamengo lá no Maracanã, a volta do Maracanã depois das Olimpíadas. Tinha gente até falando que o Corinthians poderia entregar esse jogo, eu acho difícil, ainda mais agora voltando na disputa da Libertadores, por conta do Palmeiras, né, poderia entregar. Depois pega a Chapecoense em Itaquera, e depois vai a Morumbi, clássico contra o São Paulo, uma sequência bem difícil pro Coringão aí. E não esquecendo que o Corinthians joga pela Copa do Brasil esse dia 19, né? É, quarta-feira agora contra o Cruzeiro. É, realmente. Fora de casa. Agora é o segundo teste do Oswaldo de Oliveira pra ver se ele consegue levar o Corinthians aí pra uma Libertadores, né? É um teste de fogo, né? Logo de cara já vai ter a chance de provar que ele foi a escolha certa, né? Da diretoria, né? Que entrou em litígio, né? Com... é, o Roberto de Andrade e o Edu Ferreira. Gostou dessa palavra? Que menino culto. Explica para os nossos ouvintes, vire dicionário pra gente. Litígio? É. Um embrólio, melhorou? Olha, até para explicar ele usa palavras bonitas. É um mal-estar que foi gerado entre, entre o Edu Ferreira, que pediu as contas, né? E não é mais o diretor... Putz, eu não lembro o cargo dele também. Diretor executivo do Corinthians... É, enfim, não, o Arthur dessa palavra a gente te... Ele não gostou, é bom lembrar que o Edu Ferreira não gostou, né, da decisão do Roberto de Andrade, porque não havia sido comunicado, né, que ele seria o próximo treinador do Corinthians. Ele já iria pedir as contas, né, popularmente dizendo, no final do ano, mas decidiu antecipar o fim do seu mandato. É isso. É isso? Vocês não querem mais falar nada do Timão, não? Ah, eu fiz a minha parte aqui. Você pegou a informação aí? Não, eu tô procurando. É que eu tava esperando ele buscar a informação. É que não é tão rápido assim, galera. Internet tá... Vamos enrolando. Só internet não... tá rápida hoje. Vamos enrolar enquanto ele não procura informação. Vamos enrolar falando Palmeiras. Palmeiras que tá com a mão na taça. Ele era diretor adjunto do Corinthians. Agora explica pra gente o que é o diretor adjunto. Eu sei que ele fazia vários cargos, porque saiu o Edu Ferreira, saiu aquele Sérgio Janikian, que foi aquele famoso... Você lembra, né, Arthur? Qual? Aquele cara que falou, graças a Deus que o Corinthians pegou o Guarani na Libertadores de 2015, nossa, né? Nossa, sim. E acabou depois sendo eliminado pelo Guarani e acabou virando... Ficou um clima muito ruim e ele... saiu do Corinthians, né, o Sérgio Janikian na época. É, eu lembro dessa situação. Pior de tudo, nem foi isso. Foi, eu acho, que denegrir a imagem do jornalista que afirmou estar mentindo. É. Vocês lembram? Numa entrevista coletiva. Ele afirmou que o jornalista que divulgou essa informação estava mentindo. Foi. É, ele até falou, você tem isso gravado? Você tem provas que eu falei isso? E tava tudo gravado pelo Sport TV, né? Nossa, eu não lembrava disso. Foi uma desculpa bem esfarrapada, né? Nossa, foi feio. É, exato. Mas como já falamos bastante do Corinthians, vamos descer a serra, vamos falar do Peixe. Solta o hino do Santos! aí com vinheta nova, tocada em uma guitarra. Vamos falar do Peixe, que perdeu a chance, né, de integrar o G3, podendo ultrapassar o Atlético Mineiro, mas deixou a desejar contra um Grêmio misto. E é óbvio, vai se classificar para a Libertadores, mas a terceira posição daria a chance de jogá-lo direto para a fase de grupos. É, perdeu a chance. Se ganhasse em casa contra o time misto do Grêmio, que, convenhamos, não era muito complicado, e na situação do Santos brigando pelo G3, por essa vaga direta que nem o Luiz falou, era, de certa maneira, obrigação para o Santos. Foi surpreendido com um gol logo no começo, mas o que eu acho que realmente incomodou a torcida santista foi o desempenho do time. O time que não jogou bem. O Fabian Nogueira estreou, marcou gol, foi, talvez tenha sido o melhor em campo, mas mesmo assim não teve uma boa atuação. O Vitor Bueno, que entrou no segundo tempo, também jogou bem, chutou bola na trave, voltando de contusão, chutou bola na trave. Esses foram os dois destaques do time, mas realmente não foi um desempenho bom do time do Santos, que deixou muito a desejar. E o resultado refletiu um pouco o que o time apresentou dentro de campo. Mas lembrando que temos um jogador do Santos que está em comemoração aqui, que completou 100 jogos pelo time, que é o lateral Zeca. Muito bom jogador, eu gosto bastante dele. Vocês viram a trollagem que fizeram? Eu vi, eu ia falar disso agora, bem legal. Eu não vi. Quer falar, Luiz? Seu apresentador, fala aí. Você quer que eu fale? Quero. Ah, muito obrigado. O João me deu a palavra aqui. Bom, eles estavam gravando com uma câmera escondida, obviamente. Na TV Santos. Na TV Santos. Era o fisiologista do clube, se eu não me engano, o médico do clube. E depois o Dorival, né? É, em uma reunião, obviamente disfarçada, falando com o Dorival, dizendo que ele havia sido pego no exame antidope. E o Zeca tava indignado. Vou processar a empresa. Ele falou assim, tipo, já tava admitindo, isso, né? É. E só foi descoberta essa farsa quando o Ricardo Oliveira e David Braz entraram na sala, rindo, obviamente. Aí e aí é ele ficou bravo, lógico, né? Imagina, é legal, isso. Sempre legal. Eu gosto disso pra descontrair um pouco. Mostra também que o elenco tá feliz, né? Os resultados estão vindo. Isso é bem legal. A própria TV Santos sempre faz esse tipo de brincadeira, interação. Acho que até é legal pra torcida em si, né? Gera bastante visualização. Se eu não me engano, a TV Santos é a segunda maior, é o segundo maior canal de esporte no YouTube. Então eles sempre fazem isso. Fizeram isso com o David Braz, uma pegadinha, né? Com o David Braz, com o Vanderlei. Então eles estão sempre procurando atrair o público. Voltando a falar do campeonato em si. Muito bem. agora eu acho que fica uma briga entre Santos e Atlético Mineiro, né? Exclusivamente para ver quem fica mais próximo dessa terceira vaga, né? Acredito que do Botafogo para baixo. Você acha que o Botafogo não tem mais chance? Eu ainda acredito no Botafogo muito pela fase do time. Pela tabela também. Mas para chegar no G3, vocês dizem? Não tá longe, não. Cinco pontos. Cinco pontos, mas talvez é pela gordura que eles já acumularam. E o Santos e o Atlético Mineiro, apesar de que o Botafogo vem bem, com certeza, estão sempre conseguindo resultados. Então é difícil. Se tivesse 2 pontos, eu acho que a gente podia afirmar isso com mais certeza. É, só vale lembrar que Santos e Atlético Mineiro ainda estão disputando a Copa do Brasil. E o Botafogo não. Vocês acham que o Santos deve priorizar, que nem fez ano passado? Não. Dorival já falou que ainda não sabe o que vai fazer. Mas imagina se ele faz a mesma coisa do ano passado, o filme se repete. Que perder a vaga para a Libertadores, que nem aconteceu ano passado, não vai, né? Pode ser que fique fora do G3, abandone a disputa e tenha que disputar uma pré-Libertadores. Mas vamos ver o que o Dorival vai fazer. Vai ter que quebrar a cabeça para saber aí se vai priorizar a Copa do Brasil ou se vai continuar forte no Brasileiro. E importante ressaltar, a ordem natural das coisas apontam que o Atlético Mineiro e o Santos vão se enfrentar na semifinal da Libertadores. Da Copa do Brasil. Então ainda é mais um fator assim, interessante que a gente pode ter nesse final de campeonato. E aí, Gustavo, o Santos deve priorizar a Copa do Brasil e deixar de lado o Brasileirão? O Santos tem que pensar, não, esquecendo o que aconteceu, lembrando o que aconteceu ano passado, que perdeu o Palmeiras, aí não conseguiu a vaga da Libertadores, tá no G4, tem um caminho meio complicado aqui pra frente, que é o Chapecoense, que tá jogando até que bem. Fora de casa, né? Fora de casa. É difícil. Só que o problema é o que pega o Palmeiras. Em casa, né? Pega o Palmeiras lá na Vila Belmiro. É bem difícil esse jogo, hein? É sempre o Santos e Palmeiras, eu acho que tem sido o clássico mais disputado, né, de São Paulo, né? E realmente é um jogo que não dá pra apontar favoritismo pra ninguém, né? É, mesmo jogando em casa, o Santos vai ser um jogo bem complicado. E continuando a tabela aqui que o Gustavo passou pra gente, pega a Ponte também, fora de casa, no Moisés Lucarelli. Depois mais disso? Isso, é Chapecoense fora de casa, Palmeiras em casa e a Ponte em casa. Então, uma sequência de jogos bem complicada. Além dos jogos da Copa do Brasil. Exatamente. É, eu tava analisando isso hoje de manhã, como eu sou um exímio jornalista. Exatamente. Queria ser que nem você. Não, imagina. Eu dei uma pesquisada na tabela e o Atlético Mineiro tem uma sequência muito mais fácil do que o Santos. Então, na minha opinião... Você sabe qual seria? Você lembra agora? Ah, os últimos oito... Achei que você fosse um jornalista preparado, né? Não, sou, mas é que eu não lembro a sequência inteira. O João gosta de colocar as pessoas contra a parede. Ah, ele adora, né? ele adora colocar as pessoas em saia justa. É o nosso papel aqui, né? É advogado do diabo. Encontrando aqui, o Atlético Mineiro vai pegar o Figueirense e o Flamengo. É. Em casa, hein? Os dois jogos em casa. O Figueirense é... Os dois jogos em casa. Os dois jogos em casa, isso. É, esse aí tem que somar ponto, né? O Flamengo já é um jogo bem difícil, né? É na mesma rodada, é verdade. Atlético Mineiro e Flamengo, Santos e Palmeiras, então será bem interessante. É, isso mesmo. E aí, ô Flavião, dá pra buscar o G3? Melhor. Olá. Flavião gosta de mata-mata. Não, mas é das antigas. Porque pelo menos pré-Libertadores o Santos tá lá, né? É, mas o raio cai duas vezes no mesmo lugar, Flavião, de perder a vaga na Libertadores igual ano passado? G50. Muito bem, com Flavião dizendo essa pérola, vamos chegando a mais um final de primeiro bloco, calma. Segundo Nossa, bloco estaremos de volta já. Com muito mais, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Rondon feito meu aqui. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada MAC e vamos direto aos resultados da 31ª rodada do Brasileirão, perdi o fôlego, com Gabriela Berman. Diga lá, Gabriela. No Luso Brasileiro, Botafogo ganha de 3-2 pro... Contra o Atlético Mineiro. Isso, contra o Atlético Mineiro. É, no Mineirão, Cruzeiro empata com o Chapecoense, 0-0. No Beira-Rio, o Internacional ganha de 2-1 ao Flamengo. No Dorival Brito, o Atlético Paranaense ganha de 2-0 do Curitiba. E o Figueirense, no Orlando Scapelli, perde do Palmeiras de 2-1. O Corinthians... 2-0 do Atlético Mineiro, ganha no Arena Corinthians. América Mineiro, isso. E no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta ganha de 3-0 pro Santa Cruz. No Vila Belmiro, o Santos empata com o Grêmio. Na Ilha do Retiro, o Sport vence contra a Vitória de 1-0. Muito bem, agora, Gabriela, diga os 6 primeiros do Brasileirão. Palmeiras com 64 pontos, o Flamengo com 60 pontos, Atlético com 56, Santos 55 pontos, o Botafogo com 50 e o Atlético Paranaense com 48. E os 4 últimos? Vitória com 35 pontos, Figueirense com 32, Santa Cruz com 23 pontos e América... 21 pontos. Eu acho que dessa rodada dá pra destacar a derrota do Flamengo por 2-1 do Internacional, do São Vitinho, né? Que tá salvando, hein? Tá salvando o Internacional nas últimas 3 partidas. E como o Internacional deve encarar o campeonato agora? Com menos desespero? Mais alívio, né? Não... Afrouxou um pouco a corda no pescoço, exatamente. Né? Mas mesmo assim, não pode relaxar, muito pelo contrário. Ainda está apenas um ponto, 36 pontos na 15ª colocação, apenas um ponto do Z4. Então, se achar que essa vitória vai salvar o Inter pode se complicar muito e acabar voltando o fantasma, voltar mais forte ainda. E o Inter, bom lembrar que venceu os seus últimos 3 compromissos em casa, né? Venceu contra o Figueirense por 1-0, Curitiba 1-0 e agora Flamengo 1-0. Então, 2-1, desculpa. E de virada ainda por cima, com o Beira-Rio com a diretoria fazendo uma promoção de ingressos, né? Que visou atrair bastante público e tem conseguido sucesso, né? 3 vitórias nos últimos 3 jogos em casa, então tá sendo o principal, como posso dizer... Arma? Principal arma do Inter, né, nessa reta final. Sim, e o Inter que tem o Grenal na próxima rodada, nossa, né? Então, difícil. Que nem o Luiz falou, você tem que tomar cuidado, tem que acalmar. Eu acho que muito pelo contrário, tem que entrar com sangue nos olhos no jogo contra o Grêmio para conseguir mais uma vitória e se conseguir essa 4ª vitória consecutiva e realmente afasta um pouco esse fantasma do rebaixamento. E Gustavo, desses 3 grandes que estão brigando para não cair, qual tem mais chance de descenso? São Paulo, Cruzeiro ou Inter? Acredito que o Inter, porque tá numa fase ruim, o São Paulo, acho que com o time que tem, consegue... Tem time pior, né? Tem time pior. Ou nenhum deles cai até, porque não necessariamente algum deles vai cair, né? O Cruzeiro, pra mim, apesar do empate, né, contra a Chapecoense em casa, um resultado ruim, tem no papel um time bom, né? E eu acho que já se livrou disso aí. O Inter é pior que o São Paulo, né? No papel, pelo menos. Nos últimos jogos o Inter tem vindo melhor, né? Mas a tabela mostra que o Inter tá um ponto na frente do São Paulo ou mesma pontuação? Mesma pontuação. Então. Realmente é difícil. O São Paulo tá vendo um momento ainda pior. O Inter tá crescendo nos últimos jogos, mas eu apontaria o Inter como o mais provável para a queda entre os 3. Sim. Desculpa, rapidinho, só corrigindo aqui a informação que a gente passou. O Inter não tá numa fase boa, mas não é tão boa assim. Tão são boa 3 assim, vitórias nos últimos 4 jogos. Perdeu pro Botafogo, né, no Luso Brasileiro, quarta-feira agora. E foi 1-0. Foi 1-0 pro apertado Botafogo. Apertado no último lance, né? Sim, mas mesmo assim não são 3 vitórias consecutivas, claro, né? Claro. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Sim. É, e o Cruzeiro que pode voltar ao bolo ali da zona de rebaixamento, porque enfrenta o Vitória fora de casa. Difícil. E Atlético Paranaense também na Arena da Baixada. Nossa. Dois jogos bem complicados. Se perder os dois... É, com certeza o Mano Menezes e a diretoria toda contavam com essa vitória contra a Chapecoense, né? Eram 3 pontos planejados, né? E agora é uma pedreira, né? 2 pedreiras, o Atlético Paranaense ainda acho muito difícil, porque é o principal mandante, né? Se eu não me engano. Isso, melhor mandante do Campeonato Brasileiro, muito, Atlético acho Paranaense. Acho que foi a única derrota do Atlético foi contra o Palmeiras, né? Então, muito difícil mesmo. É, vocês não acham que nesse caso a grama sintética da Arena da Baixada conta muito? Então, eu acho que influencia, mas nem tanto. Inclusive, o próprio Atlético Paranaense falou isso agora que ganhou nessa última rodada e não jogou na Arena da Baixada, venceu por 2-0 o Curitiba e falou, ó, a gente é forte jogando em casa com a nossa torcida, são 41 pontos em 16 jogos, mais de 80% de aproveitamento. Então não é a grama. Tudo bem que a grama influencia, eles já estão mais acostumados com a grama sintética do que os outros times, mas eu acho que o Atlético tem aquela força jogando em casa mesmo, diante da sua torcida, muito mais do que a grama pode influenciar no resultado da partida. É, 13 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Exato, olha, tá bem, tudo de matemática, cabeça, né? Aqui é jornalismo. Parabéns, João, parabéns. Já posso fazer engenharia. Tá quase lá. Não posso, não. Bom, agora é hora das polêmicas. Nessa última rodada, teve aquele toma lá da cá, o presidente do Figueirense alfinetando o Palmeiras. Do Figueirense? É, o presidente Figueirense. É, porque o do Flamengo também. Também, é então. Então tá difícil. Flamengo, né? Então, na minha opinião, ao invés dessa ao invés de alfinetar tanto, ao invés de criticar o clube alheio, eu acho que os clubes deveriam se unir com dirigentes da CBF em busca de um futebol melhor, em busca de uma profissionalização da arbitragem, coisa que não existe no nosso atual cenário. Uhum. Os árbitros, hoje em dia, não são pagos como são os da Europa. Uhum. Não existe um curso igual é feito na Europa. E a tecnologia também, eu acho que deveria auxiliar bastante os árbitros e não está tendo. Então, na minha opinião, a culpa não é só do árbitro como ser físico, e sim de toda a cúpula que rege... Preparação é ruim. Exatamente. Né? Sim, esse final de semana foi recheado de polêmicas e realmente é muito difícil ser árbitro no Brasil. Primeiro que, como você falou, não recebe bem, não é um emprego assim de carteira assinada, tudo mais. Então, não é emprego único, né? Não. Todos os árbitros têm algum outro emprego. Outra ocupação, para conseguir uma melhoria financeira e tudo mais. Então é muito complicado e além do que, nada ajuda os árbitros, né? É impressionante. Jogador não ajuda, aí não utilizam a tecnologia nem nada. E só contextualizando rapidinho aqui, nosso ouvinte fugindo um pouco do assunto que falou da polêmica que teve entre Figueirense e Palmeiras, não foi exatamente de arbitragem essa polêmica. O Renato, que é um volante, tá emprestado ao Figueirense, ele é jogador do Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras até 2019 e tá emprestado ao Figueirense. E reza a lenda, não tem confirmado nada disso, mas o Branco, que é um assessor do Figueirense, declarou que o Renato, jovem jogador agora no Figueirense, recebeu inúmeras ligações falando para ele simular alguma lesão, falar que estava indisposto, alguma coisa, para não enfrentar o seu time, não enfrentar o Palmeiras. E isso gerou uma polêmica muito grande, lembrando que a FIFA proibiu recentemente, que antigamente podia um jogador emprestado ter no contrato que não enfrenta o seu time. Hoje em dia a FIFA proíbe isso, então essa polêmica foi dessas ligações que o jogador supostamente recebeu para não enfrentar o Palmeiras. Como era o caso do Pato, né, que não podia enfrentar, mas acho que foi em 2014 que essa lei mudou, mas como que o contrato foi assinado antes, né? Então o Pato não era. Ele não enfrentava o Corinthians. Além dessa questão dos árbitros, eu gostaria de ressaltar que os jogadores brasileiros, eles reclamam demais. É absurdo você comparar o jogador brasileiro com o resto do mundo. Ele caiu, tá esperando uma falta, um cartão amarelo, reclama muito. Pode não acontecer nada, mas eles estão sempre reclamando. Reclama da decisão do juiz, cerca o juiz. Então, eles não deixam o árbitro respirar. É como se não simulassem também, né? Sim, também, eles não ajudam. Exatamente. E provocam esse bate-boca, essa discussão, né? Então é uma coisa que não parte só da preparação, como que o Luiz falou muito bem, do que deve ser feito. Também precisa de uma preparação melhor dos jogadores em si, né? E dos dirigentes, claro. Concordo. Bem lembrar. Eu também acho que... Desculpa, Luiz. Eu também acho que tem que ajudar os árbitros. Não adianta só reclamar, falar que eles têm que se preparar melhor, etc. E entrar em campo e tentar a todo momento ludibriar o árbitro, tentar a todo momento reclamar, etc. Porque isso auxilia mais ainda aos erros de arbitragem e a essas polêmicas que tivemos, que marcaram muito a rodada no final de semana. Não sei se vocês viram no jogo do Vitória, com os pênaltis que o juiz marcou escanteio. Duas vezes, né? Tiveram pênalti. Dois pênaltis, mas o que houve mais reclamação foi no segundo, que foi numa dividida. O juiz marcou, primeiro marcou escanteio, depois voltou atrás e marcou pênalti, e aí gerou aquela discussão. Interferência externa, exatamente. Então, eu acho que os jogadores poderiam sim ajudar. Tem inúmeros lances que às vezes é algum pênalti claro e que mesmo assim os jogadores reclamam ou de toque na mão. Eu acho que o jogador não custa nada pro jogador. Se já marcou a falta, aceitar, ou mesmo se não, né, tenha marcado, fala, assume pro árbitro, ó, realmente tocou na minha mão. Pra evitar essas polêmicas, eles reclamam tanto que o árbitro influencia no resultado da partida. Se o jogador sabe que aquele lance que ele fez foi ilegal, por que ele não assume? Igual foi o Grafite esses dias aí, que tentou simular um pênalti contra o Palmeiras, né? No jogo que o Santa Cruz perdeu de 3-2 no Arruda. E realmente falou, ó, juiz, realmente não foi nada, não foi pênalti, parabéns por não ter assinalado. Ele deu essa entrevista no Bem Amigos, né? E realmente mostra que alguns jogadores têm esse caráter de chegar e assumir com honestidade que realmente não aconteceu nada. E parabenizo também o Grafite, né, pela atitude. Realmente, mas é o ponto fora da curva. E sabe por que eu acho que isso acontece entre os jogadores? Porque o cara de cima faz a mesma coisa, o presidente faz a mesma coisa. O superior tem que dar o exemplo. Quem está acima de você tem que dar o exemplo também de comportamento. Então, começa na minha opinião, por lá, né? Começa pelo presidente, começa pela diretoria, que também é bastante corrupta, e os jogadores fazem a mesma coisa, não dá para ser diferente. Será que o presidente vai chegar pro jogador e vai falar assim, ah, não quero que vocês critiquem o árbitro, não quero que vocês fiquem falando com o árbitro, vamos jogar bola, vamos focar nisso. Duvido que isso aconteça. Sim. Teve o próprio Eduardo Bandeira de Melo. Foi um jogo contra, acho que foi no ano passado, o Flamengo jogou contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, que ele mostrou, fez sinais indevidos, né? O próprio Roberto de Andrade, né, recentemente, Corinthians e Palmeiras, que também fez o que não devia ser feito. Então, eu acho que já começa por aí, essa educação por cima, né? E ano passado mesmo, né? Carlos Miguel Aydar, ex-presidente de São Paulo, pego, foi excluído do clube por corrupção. Se ele, que é presidente, faz isso, por que os jogadores não podem? Exatamente. Sim, usa como exemplo, né? E falando um caso meio que inverso ao que aconteceu do Grafite, que você falou, se eu não me engano foi Internacional e Curitiba, que o Valdívia sofreu aquele pênalti, e depois da partida ele falou que foi um cruzamento na área, e ele dividiu com o zagueiro, ele recebeu uma carga, e aí ele, logo depois da partida, ele falou, não, realmente, eu vi o cruzamento, estava no final do jogo, eu forcei o contato e cavei o pênalti. Uhum. E falando isso como se ele fosse malandro, e aí depois chega alguma outra rodada e o Inter é prejudicado. Esse mesmo, talvez o Valdívia não, mas outros jogadores do Inter reclamam, que nem o Vitinho reclamou. Uhum. O Vitinho falou, com a ajuda da arbitragem é fácil, sem a ajuda da arbitragem eu quero ver ganhar da gente. Então, em um jogo você é favorecido, no outro jogo você é prejudicado. E eles tentam ludibriar o árbitro a todo momento, quando isso é a seu favor eles acham legal, quando é contra eles ficam reclamando. Só pra ressaltar mais uma vez e finalizar esse assunto, o próprio Gum, né? O Gum foi o caso clássico. Exatamente. Né? O Corinthians, pra quem não sabe, pra situar o ouvinte, o Corinthians jogou contra o Fluminense numa quarta-feira pela Copa do Brasil. O jogo terminou 1-0, o Corinthians se classificou e o Fluminense reclamou muito de um suposto pênalti no final e dos outros 3 gols, né, que não foram assinalados por impedimento. 3 gols anulados. Isso. Que estavam corretos, né, a marcação do juiz. E ele reclamou muito tal, e logo em seguida, no domingo seguinte, o Corinthians enfrentou novamente o Fluminense também na Arena Corinthians e o Fluminense venceu com um gol irregular. E o próprio Gum disse que o árbitro erra porque ele é humano e pode acontecer com qualquer aceitar, tem que aceitar. Então o discurso muda do dia para noite, né? Então o jogador, não só pro jogador, mas também pro dirigente, convém quando é beneficiado, quando é prejudicado eles reclamam também, então é uma hipocrisia, né? Eles vendem o peixe deles, né? Exatamente, o João. Exatamente. E como você bem disse, esse comportamento dos jogadores pode ser uma liturgia, né? Nossa senhora. Agora eu vou tirar meu fone e vou embora, porque isso aí foi lindo demais. Não, eu tô seguindo liturgia. Seus passos. Tá fazendo escola, João. Jesus amado. Seguindo seus passos. Bom, já falamos bastante aí. Tava muito bom o assunto, vai dar muito pano pra manga ainda. Ó. Mas não temos tempo para prosseguir este assunto. Agora vamos. Vocês querem viajar um pouco? Ah, vamos viajar, aí. Vamos aí. É rápido, pegar aviãozinho, hein? É bom. Ah, é rápido. Eles não conhecem, eles vão ver agora. Cadê o avião? Cadê? Ah, chegamos. É muito rápido. Demorou o check-in, a fila do check-in tava muito grande. E desembarcamos direto do aeroporto de Barcelona, que na manhã desta segunda, Javier Mascherano renovou contrato com o Barcelona até o dia 30 de junho de 2019. Na minha opinião, o Mascherano é o melhor zagueiro do Barça e foi uma baita negociação pro Barcelona. Atrás do Piqué? Eu acho. Eu acho ele mais completo. Acredito, chegou agora o reforço pro Barcelona, que é um Tite, que veio da França. Muito bom acho também. Muito bom. Muito bom zagueiro. E novo, né? Novo. Tem futuro ainda. O Mascherano tem 32 anos, né? Logo ele vai ser banco, né? Provavelmente, né? Eu acho que não. Eu acho que ele leva essa vaga do Piqué, sim. Eu acho que o Piqué vai ficar no banco. Ah, é? Ou talvez, não sei se ele... É que tem o Busquets também pra jogar no meio. Eu acho... Eu gosto mais do Mascherano. Como zagueiro em si, eu acho ele mais preciso na marcação, nos bots, no desarme. Eu acho ele mais preciso que o Piqué. O Piqué falha... Às vezes, mas o Piqué se destaca muito no jogo aéreo. Ele é muito verdade, bom, faz tanto bastante ofensiva, gol, né? Tanto ofensiva como defensivamente. Fora o de Mascherano, campo, faz golaço também, né, o Piqué? Que bombom, hein? O Mascherano, pra quem não sabe, nunca fez gol pelo Barcelona, né? Em 290 partidas disputadas. João, você tem saudade do Mascherano no Corinthians? Ah, ele era muito bom jogador. Torcedor corintiano com certeza gostava, né? Ele ficou pouco tempo no Corinthians, ficou, né? Ficou pouco tempo, saiu pela porta dos fundos, inclusive, né? Na verdade. Transferência pro West Ham. Isso, e aí, mas eu acho ele muito bom zagueiro, é muito preciso. Raramente você vê ele cometendo erros. Inclusive, falei raramente, inclusive, porque ele cometeu um erro recentemente, não lembro qual jogo que foi, mas que ele foi recuar a bola pro goleiro, pro Ter Stegen, errou o passe e acabou saindo o gol. Mas eu acho que é muito... O Barcelona mandou muito bem em renovar o contrato com o Mascherano, um ótimo zagueiro, tem tudo para ser titular. Inclusive, hoje eu vi também que o Barcelona já negocia mais uma renovação de contrato com o menino brasileiro, o menino Neymar. Até sexta deve ser oficializado. Exatamente, então quer aumentar a multa do Ney. Para alguns bilhões, né? Para muito dinheiro e inclusive o Neymar muito bem no Barcelona. O Barcelona não quer perder o jogador de jeito nenhum e faz muito certo em renovar o contrato dos seus melhores jogadores. Bom, e falando aqui, continuando aqui no assunto do Barcelona, Rakitic afirmou que Neymar será o próximo melhor do mundo, será o próximo Messi. Opa. Empolgou, será, hein? Mas eu acho muito... Mas o próximo melhor do mundo, será que ele já diz assim em 2017? Não sei se... Eu acho que depois do reinado de Messi, né? E Cristiano Ronaldo. Não sei se com o tamanho brilhantismo, né, do Messi, mas eu acho que com a mesma eficiência do Cristiano Ronaldo. Eu acho que realmente ele é a terceira força hoje em dia. Eu não vejo ninguém no mesmo nível dele. Você pode citar alguns jogadores, mas que, por exemplo, o Griezmann foi muito citado recentemente, o Bale, mas são jogadores que não têm a mesma regularidade do Neymar. O Griezmann tá muito bem ultimamente, mas é um jogador que surgiu recentemente. Vamos ver, vamos dar um tempo pra ele pra ver se ele consegue se manter. O Bale sofreu muitas críticas No Tottenham jogava muito bem, aí foi pro Real Madrid. Teve muita dificuldade, agora tá encontrando seu melhor futebol de novo. O Neymar é impressionante, ele chegou no Barcelona jogando muito. Na Sempre seleção manteve, brasileira, né? Pegou a 10, não sentiu o peso da 10. E eu acho que ele vem melhorando, né? Vem subindo muito de produção. Então eu acho que... Talvez não pelo excesso de habilidade, mas mais pela regularidade. Eu acho que o Rakitic acertou e o Neymar tem tudo para ser realmente o próximo rei do futebol. Ele tem chance de ser o próximo rei do futebol, só que ainda daqui a uns anos, porque ainda tá na era Cristiano Ronaldo e Messi. E agora tá entrando... Griezmann tá entrando nessa conta, nessa nova era, e Bale, Pogba, Ibrahimovic... Pogba, bem lembrado. Exatamente. Sim. E para fechar o arquibancada MAC, vamos dar um pulinho lá em Dortmund. Vamos falar do Borussia, que entrevista a Sky Sports. O diretor do... aí você quer me quebrar, né? O nome do diretor. Vamos lá. Vamos tentar. Hans Joachim Watzke. Deixa eu ver. Meu Deus. Vamos abrir a produção. Hans Joachim Watzke. Nossa, depois dessa pronúncia? Eu não vou nem tentar. Pode fechar. Tô tendo aulas com o Gerd Wenzel. Você sabe quem é, né? Que pronúncia, hein? Parabéns, João. É muito alemão, né? Mentira. Bom, segundo aqui, seguindo aqui o programa, esse diretor... de nome impronunciável. Não, você pronunciou muito bem, João. É. Pronuncie de novo pra nós. Vamos lá. Hans? Não sei. Hans Joachim Watzke. Nossa. Tem que falar bravo. Alemão você fala bravo. O Arthur sabe. Que beleza. Meu Deus, ele admitiu a possibilidade de transferência de Aubameyang para o Real Madrid na próxima temporada. Pense 99. Vai ser uma falta sentida, né? Se for confirmado, difícil suprir essa ausência, né? No caso, o Borussia Dortmund. Para o Real Madrid, qualquer jogador que perder, eles vão conseguir com facilidade repor, né? Mas também tem que ver em relação ao Benzema. Como ele, se ele será aproveitado, se ele será vendido. Porque o Aubameyang é muito melhor que o Benzema. Eu também acho. E o Morata, ou é melhor ou tá no nível, né? Então... Acredito que o Benzema vai sair do time, ainda mais porque a chegada do Morata, ele tá... Não tá é titular absoluto. Benzema tá banco do Morata em alguns jogos. Uhum. E no jogo passado, o Benzema conseguiu... O Morata saiu com gol e Benzema também. Vale lembrar, só para finalizar o assunto, que o Borussia, antes de encontrar o Aubameyang, tinha como o Immobile, né? A esperança de gols, ele não deu certo, voltou para a Itália. E aí o Aubameyang era ponta, né? No Borussia, virou centroavante por necessidade e virou o que é atualmente, né? E só arrumando aqui, a Morata não fez gol, só Benzema mesmo. Mas o Morata tá fazendo gol, ele fez gol contra o Sporting. Bom, aguardaremos as cenas dos próximos capítulos e para fechar o programa, só um recadinho aqui. Acabou de terminar a partida entre Liverpool e United, que em jogo pouco inspirado de ambas as equipes, 0-0 no placar. Um jogo não dá para discutir muito porque a gente não viu o jogo e 0-0 não dá para comentar muito, né? Bom, como tudo que é bom passa depressa, vamos chegando a mais um final de Arquibancada MAC. Lembrando ao ouvinte que amanhã não teremos... programa, será dia do Mackenzista, parabéns a todos nós. Uhul. Parabéns. Merecido, hein? Vamos aí que iniciar as despedidas da bancada. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo e boa noite. Obrigado. Boa noite, ouvinte. Muito bem, João Iso, muito obrigado pela participação e uma boa noite. Boa noite, Luloso, boa noite, ouvinte. Até a próxima, pessoal. Hoje você tava inspirado, hein? Tá. Hoje eu gostei da minha fala, viu? Gostei da pronúncia. E olha que eu não gosto muito de você, hein, João? E você foi bem. E nem eu de você, mas a gente se atura. A gente se atura, pois é. Bom, dando seguimento aqui, Arthur Garber, muito obrigado pela sua participação e uma boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Parabéns pela estreia aqui dos nossos novos dois integrantes. Valeu, Flavião, e até mais. Bom, e por último, mas não menos importante, Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda. E uma boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado, agradecimentos especiais ao sonoplasta Flávio Rangel. Me despeço por aqui e até a próxima. Rádio Mackenzie.